penso que não vou resistir a quantas lutas. Penso que não posso vencer, mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, oh Deus, vem me socorrer, Salvador. As muralhas tentam me impedir de enxergar, os grilhões tentam amarrar meu viver, mas é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. Dependo de ti, oh Deus, vem me socorrer, Salvador. Meus olhos e do meu coração, oh, o Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Eleva os meus olhos e do meu coração, oh, o Cristo vivo venceu a morte. Só quem vive vence a morte. Venceu a morte, vence a morte, vence tudo, oh, vence esse mundo.